Puxa, Beck, eu sou na mesa. Sim, são coisas raras, chamo pra consultar. Chamaram o senhor. Azul 4959, decolou 36, chame o controle do Salvador, 120, decimal 8. 208, azul 4959, boa. Boa noite, contato radar, subentrando em 140, após 2000 pés, autorizado ao direto coral. 140, após 2000 pés, autorizado direto coral, quase 4959. Deixa a via da Mariana para o nível de voo 050. Para o pushback, acionamento azul 2774. Confira quem chamou antes do azul 2774. TAM 3197. TAM 3197, aguarde com a autorização. Azul 2774, parte 3. Informo que é um Boeing 737 da Sideral que já realizou o pushback. Informo essa situação à equipe de solo. Se tiver condições, autorizado simultâneo, reporte para o TAC. E aí, a gente vai reportar azul 2774, gravado. TAM 3197, autorizado para o Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 320. Após decolar, curva à direita, saída São Luano, transição Dóquio. Controle Salvador, 120 decimal 8. Transponder 5402, cotege. Autorizado Galeão, 320, curva à direita, transição 1, rota de transição, controle 208, transponder 5402, passo 3402. Ciente, TAM 3197. Cotejamento correto, aguarde novas instruções. Aguardar. Atenção, aeronave na escuta da Torre Salvador. Houve uma queda de energia, pista 190, pistas de Salvador impraticáveis. Aguarde novas informações a posteriori. Uma negativa, a senhora acabou de informar a falta de energia. Autorizado, mantendo o 120 e espera na posição de tapa para 3600. Pista impraticável devido à falta de energia, sem luz de pista e sem balizador. 79, 2 a bordo, 4 horas e 5 autonomia, o Fernando Galeão. 2 a bordo, Galeão, autonomia? 4 horas e 5. 4 horas e 5? Afirmo. Gente, autorizado táxi, ponto de espera, pista no zero. Táxi, até o ponto de espera no zero, será o 9979. Ainda está pronto para o push? Assim. É autorizado em coordenação com a equipe de solo, reporte pronto para o táxi. Livre de estacionamento, informará o táxi, azul 2774. Caso, deixa para o nível 050. Boa noite, estamos de estação, desta via com mediana para o nível 060. Geral 9979, autorizado decolar, pista 10, vento no 20 graus, 079. Autorizado a linha E, decolada 10, geral 9979. Tran 3197, qual a sua posição? Posição 1-1. Qual a posição? 1-1. Fica 3197. Está autorizado por estiver aqui a coordenação com a equipe de solo, reporte contra o táxi. E autorizado a coordenação, tomar para o táxi. Para o táxi, o azul 2774 com 61 no abordo, alternando Alfa Romeo 0437. 1098, autorizado para o GTAP. 0430 de autonomia, azul 2774. 61 a bordo, alternativa Aracaju e autonomia novamente, por gentileza. 0430, azul 2774. 0430, ciente, táxi autorizado. Em frente, segunda direita na Índia, até o ponto de espera, pista 90. Autorizado, táxi em frente, segunda direita na Índia, ponto de espera, azul do 60. Azul está autorizado, 5001. Afirmo, azul 5001. Posição 5 Lima do pátio 3. Com a dele para a equipe de solo. E após a passagem ou a saída do ATR da companhia, estará autorizado após 4 táxi. Zerona, para fazer a ATR está autorizado, reposta o táxi. 5001. Amazon, 3305. Autorização para Recife. Gente da Alfa, gente número 05, pronto, copo. Ciente, aguarda autorização de tráfego. Marcando. Sideral 9979, decolou 47, chama o controle Salvador 120, decimal 8. 308, obrigado, uma boa noite. Trolli, boa noite, Sideral 9979. Sideral 9979, coloca a nave com a Ágil, que o Brasil São João, para o nível 340. Via São para o nível 340, Sideral 3600, combate de aproximação, chama tudo na frequência 1-9, decimal 95. 2-9-5. Boa noite, está 3600, estabilizado em LS-X-Ray, pista 1-9-0. Está 3600, ciente, tráfego ainda 9 espadas, aguarde contato visual. Ponto de espera 1-0. Azul 2774, mantém o ponto de espera. Autorizado, pouso 120 graus 089, está 3600. Pouso autorizado, está 3600. Azul, autorizado, para o Luna, temos 109 graus, 0.4, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, Utilizado o táxi como número 3 informo que deverá seguir o Airbus 321 da TAM, que está no pátio 1, vai cruzar sua frente. Apoio visual com tráfego. Autorizado a taxa com número 3, igual com a 421, 22, 11, 0, 0. Correto. E 4959 foi o NEP. Autorizado ali na manter? Autorizado ali na manter, a rua 2734. 235-232, obrigado, boa noite. TAM 3600, no solo 53, liga direita, táxi via Eco, Alfa, guarda o portão, antes da Juliette. Na direita, depois táxi Eco, Alfa, guarda o portão, antes da Juliette. TAM 3600. Autorizado decolar, 120 graus, 08 nós. Autorizado decolar, 1277. Você espera, tá 3197. Utilizado ele, SXA 107. Só 3571, turno, frequência 119, decimal 95. Táxi em frente, mantém posição antes da taxa Juliette, aguarde definição do portão. Taxi em frente, antes da Juliette, aguarde o portão. Azul 2774, decolou 56, chame o controle Salvador, 120.8. 120.8, boa noite, obrigado. Pouso 1354, autorizado pouso, 120 graus, 08 nós. Autorizado pouso, voo 1354. Aí 4959, serviço da Encerrado, 58000, SOS do Salvador. Chama agora Ilhéus, na frequência 1.2.1. Nível 330, saída Cuca, transição Aracaju. Controle 120.8, transponder 5453. responder 5453. 5453-05. Reporte pronto e operacional. Somente pronto, 3305, vai questionamento. Qual a sua posição? 6. 05 do pátio 1, aguarde autorização. Fazer. Mantenha a posição antes do ataque ser Juliette, a Israel não definiu ainda qual será o seu portão. Agora o portão 8. Agilize em frente. Juliette, portão 8 no 354. Ciente, agiliza em frente, portão 8, voo no 354. Uno 34, me escuta. Uno 098, solo 02, libera a direita, chega via alfa, reporte antes da Juliette. Direita alfa, saudade da Juliette, da Navio. Zona 27, autorizado a decolar, pista 90, ventoma 20 graus, 05 graus. Autorizado a decolagem por 3.97. Solo está 3.00, vai dar no apoio de solo de novo, validar a gente da sua posição. Fazer 5.001, autorizado a ganhar e manter pista 0. Via São Bruno, operador 320. Via 320, via São Bruno, 319. Fogo 098, próxima Juliette. Fogo 098, chega via Juliette, portão 62. Cruzeiro 001, autorizado a decolar, pista no 0, vem como 20 graus, 04. Centro 1, 97, autorizado, voar Leda. Autorizado Leda, está preso na sede, obrigado. Siga via Índia, chama na ponta de espera, ponto ajuste 16. Eu posso prosseguir a Índia, seu ponto de espera 6605, tem a 3305 16. chama no 2028, por favor. 208, próximo trabalho. Para Fortaleza, na cor da pista 190, saída Momo, transição Froti, receptando Fórmula 19, segue com a rota do plano. Controle 120-8, transpondo 5460. 001? Aí o 5001, não sei se você mantém a saída, é o número 2, fazendo a mesma saída São João na Luba, e seguindo pelo mesmo nível 320. Para a portão 10, né? Gente, aguardando então pela 3197, se possível, solicita a coordenação nível final 360, tá? 3190. Frente, guarde coordenação. Negativo primário 128, decimal 35, 397. Rio 5001, chame Recife, frequência 128.35, altar 123.8. Afirmativo. Aí, 174, serviço radar encerrado, 58 milhas, sudoeste, sudoeste, Salvador, chame o na frequência 1.0.1. Os 305, chame Recife, frequência 1.26.5, alterna 1.25.45. Fala, obrigado, bom trabalho, 305. 4738, autorizado a alinhar e decorre. Pistão 0, vento 1, centena, com minha dúvida. 3-8, do Clube 5, chamando 0-8-9-8. 3-0-8, obrigado, amor. Boa noite, tá? 3-4-7-3-8. Boa noite, tudo está passando aqui, ó. Então, 4-7-3-8, contato radar do colágeno, subavia, pega mesmo, espera amigo, 3-9-0. 3-9-0, tá? 3-4-7-3-8. Ontem eu fui do Guardião da Autorização de Recife. Fechar a 9074, essa identificação do seu voo mais de ano para o nível 052. Autorizado, velocidade é critério, o chamado 074 é o número 1 na aproximação. Chamado 074, negativo Duna, é autorizado pelo GIZAP. Chame Recife, frequência 1-2-5, alterna 1-2-5-4-5. O 5127 é sem identificação, vista via bomba de ouro para nível de voo 050. Chalão 064, vista para 2010, que é na Gama 06, autoridade final e 68.